Não entrou na minha velha estação de águas. Cidade bombardeada, nenhuma folha no ar, uma canção tão ridícula. Mas eu não vivo sem meu plágio, meu amor primeiro. Nadou meio oceano e se afogou no raso. Trump não fez caso. Velha torrando ao sol, defunta na cidade bombardeada. Das minhas férias, sério, eu vou casar com a música.